e por trás o Riacho das Pedras. Na pequenina cidade, hoje Jaguaretama, distante 211 quilômetros de Fortaleza, no Ceará, Bezerra nasce em uma família muito nobre. Seu pai, coronel, mas por ser um homem extremamente bondoso e generoso, emprestando para muitos companheiros que lhe solicitavam, enfrenta muitas dificuldades financeiras. E por ter sido seu avô, um dos grandes líderes do movimento de libertação do nosso país, a Confederação do Equador, a família é perseguida e eles têm que deixar Jaguaretama e vão refugiar-se na Serra dos Martins, hoje cidade da Imperatriz, no estado abençoado do Rio Grande do Norte. Lá ele passa sua infância e começa, aos 7 anos de idade, a estudar na escola pública, notabilizando-se desde então pela sua inteligência invulgar. Com apenas 10 meses de estudo, já é capaz de superar o seu mestre em leitura, em escrita e até mesmo no aprendizado de contas, como nos narra um de seus biógrafos, Francisco Aquarone. O menino também se dedica às aulas de latim e em pouco tempo é convidado para substituir o professor, sempre que necessário, naquelas aulas muito difíceis em sua época. Serenados os ânimos, após algum tempo a sua família pode retornar ao Ceará e vai residir em Fortaleza, onde ele estuda no Liceu do Ceará, dirigido pelo seu irmão Manuel da Silva. Mas Bezerra nutre um grande sonho. Deseja tornar-se médico, salvar os enfermos, aliviar o sofrimento dos aflitos, socorrer aos necessitados. E vai, praticamente sem recursos financeiros, para a capital do Império, à época, a corte do Rio de Janeiro. Nosso país vivia a monarquia. E Bezerra matricula-se na Faculdade de Medicina e notabiliza-se também, junto aos demais jovens, pela sua grande renúncia e dedicação. Sem quaisquer recursos financeiros, tem que ministrar aulas particulares, estudar em biblioteca pública e aceita um trabalho muito simples, mas muito digno. E vai trabalhar como praticante na Santa Casa de Misericórdia, onde desde cedo percebe a sua grande vocação. Ela não se limitava tão somente à medicina, mas sobretudo ao conforto dos necessitados, daqueles mais pobres, daqueles mais sofridos do Senhor, daqueles que enfrentam o calvário aqui na terra. E assim ele começa, desde muito jovem, o amparo aos necessitados. Doutora-se em medicina aos 25 anos de idade, renunciando a todos os prazeres da juventude, as alegrias, as festas,